Fera há de chegar com a loucura dos sentidos e furar as maresias sulfúricas da ausência. Há de chegar e lamber o bolor inocente da insónia, alimentando-se com ténues sombras de corpos. Presinto veleiros tristes adormecidos na mão, onde derramamos o incendiado esperma. A fera há de chegar, ciciando teu nome de ouro intacto. Mostrar-me-á a pelagem fulgurante da tempestade, e com sua dentição de raízes envolverá a límpida fala em que nos refugiamos. A fera há de chegar e nós iremos pelo caminho de ossos iluminados à procura do amanhecer na longínqua trévoa do mar. Aqui está a paixão de quem atravessa a noite do mundo, espiando o deserto da cidade numa carruagem de metropolitano. Sabes? Perdi o rastro do pai e da mãe, do irmão de Calha. Mas isso não vemos na fotografia. Tenho tempo. As calças que me deram hão de ajustar-se à medida do meu corpo. A noite comeu a pequena alegria do coração. O puto da cabeça rapada talvez seja apenas uma visão. Pouco vemos do seu rosto franzino. Os milhões de rostos daquele rosto inclinado para o peito, o olhar absorto no enigmático trabalho das mãos. Uma moeda? Uma caixa de fósforos para incendiar o susto da noite? Insondável jaula de neon onde te movimentas. Mudas de alcunha para te manteres inacessível ao insulto. Mas a pobreza é coisa que não se remedeia com a venda do corpo e de pensos rápidos. Já aqui não passam metropolitanos. A esta hora, em que subúrbio de lata te escondes. Vem comigo. Ensinar-te-ei o uso da fuga e o minucioso ofício das facas. Depois, esperaremos o primeiro metro da manhã e iremos ver as árvores dos jardins subterrâneos. Thank you. was a one night affair. You went back to Ohio. Why don't you keep it there? You keep saying hello, hello. Now take off cost collect. I don't accept. Noite de Lisboa com autorretrato e sombra de Ian Curtis. Filamentos de gelatinoso neon invadem a catedral em celuloide do filme noturno. Arquitetura de asas, abóbadas de vento, pássaros, lixo, som. Pálpebras de lodo sobre a boca do homem que rasteja de engate em engate pelas avenidas da memória. E quando encontra a porta de um bar, mergulha no inferno. Bebe furiosamente, o peito encostado ao zinco sujo de uma geração de subúrbio. E o mundo poderia desabar dentro de 5 minutos. O copo estilhaça. Os vidros esfregados nos ombros, no peito, onde uma veia rebenta para mostrar o radioso canto. Depois dança, contorce-se embriagado. Cobre o rosto suado com a ponta dos dedos, espalha sangue e cuspe, construindo a derradeira máscara, cai para dentro do seu próprio labirinto, como se a verticalidade do corpo fosse um veneno. Domina um estertor, uma corda invisível ata-lhe a voz. Não se moverá mais. Apesar de nunca ter avistado os órgãos profundos do corpo, sabe que também eles se calaram para sempre. A noite é imensa e já não tem ruídos. A morte vem dos pés, sobe à cabeça, alastra ferozmente. Mas a sua inquietante brancura só é perceptível na súbita ereção do enforcado. Eras novo ainda. Mal sabias reconhecer os teus próprios erros e o uso violento que de noite eu fazia deles. Esta cama de minerais acesos. Escrevo para despertar a fera de sol pelo corpo. Escorrem aves de cuspo para a adolescência da boca. E junto ao mar existe ainda aquele lugar perdido onde a memória te imobilizou. Enumero as casas abandonadas ao sangue dos répteis. Surpreendo-te quando me surpreendes. Pela janela espio a paisagem destruída e o coração triste dos pássaros treme. Quando escrevo mar, o mar todo entra pela janela, onde debruço a noite do rosto tocado, me despeço. Thank you. para terminar o poema, aos presentes e aos ausentes, os amigos. No regresso, encontrei aqueles que haviam estendido o sedento corpo sobre infindáveis areias. Tinham os gestos lentos das feras amansadas, e o mar iluminava-lhes as máscaras esculpidas pelo dedo errante da noite. Prendiam sóis nos cabelos entrançados. Lentamente, moldavam um rosto lívido como um osso, mas estavam vivos quando lhes toquei. Depois, a solidão transformou-os de novo em dor, e nenhum quis pernoitar na respiração do lume. Ofereci-lhes mel e ensinei-os a escutar a flor que murcha no estremecer da luz. Levei-os comigo até onde o perfume insensato de um poema os transmudou em remota e resignada ausência.